noite, avistado, continue a aproximação no zero, informarei pista livre, o variável por 3 nós, o 17, 1-4. 1-4. Roger, maintain road short turn runway 10, Argentina 19011. Maintain holding short, Argentina 19011. T520, se quiser ingressar na segunda esquerda, tá liberado também, portão 3. Firmativo, obrigado, vai ingressar aí, hein? Já tá 3520. Anos. 3178, decolou o Zona 2, chame controle em 11935, uma boa noite. 1935, boa noite, bom trabalho. Igualmente. Voo no 714, tem pouso autorizado no zero, o vento é variável com intensidade de 5 nós. A predominância é a direção sul, 190 graus. É, que eu não quero. Argentina 19011, clear line up and maintain transfer zone 0. Line up and wait, runway 10, Argentina 19011. There is any possibility to, after takeoff, turn right and take direct Gonza intersection? Stand by, 19011. Stand by, thank you, Argentina 19011. Uno 714, solos 15, libera a direita, taxa Alfa Juliette até portão 5 na minha escuta, gol 1714. Direita Alfa Juliette, portão 5 na sua escuta. 14. Eval Gonza, ok? Call Eval Gonza. Clear to take off from 10, wind is 190 degrees, 03 knots. For Argentina 1911. After takeoff, turn right, Gole Eval, Argentina 1911. Confirmando, voo 9714, mantém sua escuta. Até o portão de número 5, você pode ingressar via Juliette, portão 5, atente ao sinalizador. O 9714. Juliette, portão 5, atento. 1914. Go 1805 has the field in sight. 1805, complete final ALS, contact to tower Roma 8.6. 1186, go 1805. 3178, chame Centro Recife na frequência 12685, ao TRN 12545. 2685, 2545, boa noite, bom trabalho. Tower, good evening. 1805, 2 miles to India Serra. Good evening, 1805. Check landing gear, wind is 190 degrees, 03 knots. Stand by for landing gear, go 1805. Connect 18, Salvador departure 119 at the small 35. 119 at 35, have a good evening, Argentina 1911. Go 1805. Please land 1810, go 1805. 1911. Okay, climb, maintain to level 320, go the departure, Gonza transition, Argentina 1911. Firmando o gate 5 para o voo, mono 714. 5, portão número 5. Não, não passa. 1805 on the ground, at 21, leave the first right and taxi via Alpha Juliet, gate number 6, 1805. Roger, taxi via Alpha Juliet, gate 6, 1805. Diva 19111, contact the Recife Center 126.85, if unable 125.45. 126.85, unable 125.45, Argentina 19111. 70. Papa Zulu 10 until Natal, then Wi-Fi payload. After kickoff on 10, turn left, Poco de Passo and Zipper transition. So low de Passo figures 119 decimal 35 and squawk code 5136 and Portugal 158. Portugal 158 is clear to Lisbon, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, then via flight plan route. Will be book departure with Zipar transition, frequency 119.35 on the squawk 5136. Forward back is correct, path right to push and Sarapa, Portugal 158. Portugal 158. Good evening, Argentina 19011. Argentina 19011, contact to the CC, 126.85. 19011. 28 Recife. 728, Porto de Alvim, número 1, para a segunda mesa. Primo, a gente vai mostrar em barco 4, senhor, identificação, autorizado chegada a Mari, autorizado voar direto para o Bitap, veja para 12 mil pés, ajuste 10 no meia, gol no 896. Mari, voa direto Bitap, gol 1896. Descenda ao nível, por favor. Veja para 2 mil pés, ajuste 10 no meia, gol no 896. 2 mil pés, 10 no meia, gol no 896. Obrigado. 5-0, Aracaju, 190. 190. Gente, prepare Puca, Aracaju, aguarde 4 minutos, TAM 3520. Afirmativo, Puca, Aracaju, TAM 3520. Aracaju, 4-0-2, tá com posição de 9 horas, 1 do 2 milhas, como foi, 8-7-7-7-7-4-0-3-2-0. Conforme Aracaju no 90, decolou no 0, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, frequência do controle 11935, seu transponder 5135, o TAM 3520. Afirmativo, TAM 190 foi autorizado para Aracaju, saída Puca, Aracaju, 11935, controle 5135 no transponder TAM 3520. Pronto, pronto, para puxa, acionamento. Chama para pós-pec acionamento TAM 3520. Salvador, é Portugal, 158, on stand 11, ready for push and start. Clear, push and start, the port right attack, South Portugal, 158. Clear for push and start, Portugal, 158. Salvador, go 1805, request clearance to Natal, site level 370. We have Bravo information. 370, standby for two clearance, go 1805. 1805, standby. Argentina 1901, reborn over. Sunrise is protection 01. Update the system, prepare the world to be able to respond. senhor, boa noite, chegou no 643, informação Bravo. Voo no 643, acionando a identificação, autorizado chegada a Bonfim, desça a via para nível 040, voo no 643. Tem chegada a Bonfim, 040, desce via, voo no 643. No 896 aposentado, autorizado ILS X-Rigão no 01 Glide, visa para 12 mil pés, ajuste no 096, reporte estabilizado. Ok, voa, certo, autorizado, procedimento X-Ray aposentado, e vai reportar estabilizado no mesmo. Voa no 896. Controle, voa no 643, solicita o GPS, dá 10. Tente agora autorização para a RNAV, voo no 643. Tente aguardando. No 4062, controle 119354. Voo no 348, Recife 2544, 028. Feito, fixe. Fechando a mão. Desce, mantenha nível 050, forma indicada. Desce ao 050, identificou, Prodimari, está mantendo 3009. Revisão para 2509, número 3 na aproximação, azul 4062. Reduz 2509, azul 4062.